What's your tax? Roger. Eu completo curva esquerda, proa 130, informe estabilizado. Proa 130, reportar a 389. Tá bravo, confirmando? Duna 9136, passa Duna, completo sinal e chame torre, na frequência 118.62. 8.62, azul, 9136. Utilizado Costa Azul, 500 pés, decolagem da 1.7, primeira curva direita, via linha do litoral, setor sul. Aciona 0121 no transponder, o controle em 1 no 9.35. Romeu, Oscar Bravo. Confirme o POB. Tracionamento taxador 808.6, bom voo. 6663, vetor radar para sequenciamento, o número 62 na aproximação. Curva à direita, proa 240, limite QDMIC 100 de cima. 240, 100 de cima, 3663. Please. Susan Borde, 10 Susan Borde, Roger and send taxi via 8.3, report full chart X-ray to that, X-ray Alpha Alpha Victor Echo. Oh, Roger, 07, sorry. Afirmativo, passarei 2223, ingressa via Alfa, mantém a posição antes da X-ray Juliette. Alfa, mantém antes da Juliette, 2223. Ok, X-ray Alfa, Alfa, Victor Echo, clear text until Roden Point, runway 10, cemetery 1012. When you there and at the road point, contact tower 118.6, X-ray Alfa, Alfa, Victor Echo. Roger, until the road point, maintain this fragrance. Na 6225, curva esquerda, proa 140 para interceptar o localizador em forma estabilizada. Desce e mantenha 2 mil pés de ajuste 1012. 140 descendo para 2 mil pés. Portaremos interceptando. Bono 434. Autorizado 3 mil pés de ajuste 1012. 3.012, 434. 0603663. Da 3663, desça para 4 mil pés, ajuste 1012. 1012, 4 mil pés. Da 3859, uma milha para o marcador externo, completo sinal, chame torre na frequência 118.612. O tráfego que o precede está 5 milhas à sua frente. 1862, 3859. Turn left now. Left and follow the yellow line. E Luiz, que decolagem autorizada, pista 97, 080 graus, 79, Bravo Luiz. Oceana 6225, interceptando o curso do localizador. 6225, passa Duna, completo final, chame Torre. 118, décima 612. 118, 612. 9136, no solo 04, agora 219. 219. Yes, straight ahead, the left intersects, then right, and pay attention to road point line. Repouso, pista 10. Repouso, 3859. Left. Alô, Salvador Azul, 9132, usando esse escuta. Azul 9136, ingressa via Alfa, mantém a posição antes da Cruz Juliette. Alfa manterá a posição antes da Cruz Juliette, Azul 9136. 1803063. O Victor Bravo Whisky na escuta. Victor Bravo Whisky na escuta. Bom dia, o Capitão Bravo Whisky decolou da 17. O Rebeck. X-Wing Alpha Alpha Victor Echo. Ingressa e decola 17, o meu 2 Salvador, bom dia, Oxané 6225, na passagem externa, trem baixo travado, pessoal. Bom dia, o 6225, continua a aproximação, aguarda autorização de pouso. Estou ciente, vai para a autorização de pouso. Negativo, prossegue normalmente, 434, na proa de Duna. Sente. 3663, pode continuar a descida? Afirmativo, desça para 2 mil pés, na 3663, ajuste 1012. Nesta proa tem condições de interceptar o localizador? Positivo, descendo 2.300 daqui. Estou autorizado a interceptá-lo em forma estabilizada. Vamos ali. Agora 1219. 219, 219. Romeu Oscar Bravo, decola ao 06, ingressa corredor Axé, chame controle 1935, Romeu Oscar Bravo. 1935, Bravo. Xané 6225, no 30 graus, 10 nós, tem livre pouso, pistão 06225. Livre pouso, 10, Xané 6225. Portará estabilizado, 434. 36 na escuta. Fuga. Ingressa via Juliette 08 ao portão. Juliette 08, fazendo transmissão. Do transponder. Tem condições de fazer um check no mesmo? Acione o acionando o transponder 01-15. Recebe o transponder do Índia November Alpha? Ainda não recebo nem o modo alfa, nem o charge, não. Estou vendo só o plot primário. O senhor está com em torno de 80 nós, entre 80 e 100 nós. Afirmativo, 80 nós. É, só recebo o primário, não, o, nem o, sec, o secundário de modo charge, nem alfa, não recebo. Agora estou recebendo o Índia November Alpha, agora apareceu o modo, pelo menos o no, modo alfa. Mil pés. Na, com os 500 pés, na escuta do controle, informe 20 milhas. Ok, está na escuta, o Índia November Alpha tá, solicita ascensão a 2.500 pés para treinamento. Irá se afastar mais quantas milhas, Salvador? O 4, sem informação, Juliette. Aguarde. Irá se afastar mais quantas milhas, Salvador, Índia November Alpha? Até 20 milhas. Certo, 2.500 pés, ajuste 1.012. É... Se autorizado em November Alpha, informe 20 milhas, efetuando o procedimento. Cliente tem livre ascensão a 2.500 pés, ficará no setor até 20 milhas de Salvador. Retornará para o regresso do Índia November Alpha. Projeto Salvador, o Romeu Oscar Bravo decolou no 7, lembra de parar 500 pés no 6. Romeu Oscar Bravo está visual com tráfego à sua esquerda, mil pés? Está na visual. Ok, certo, mantenha a separação. Vou no 434, completo final, chame Torre, 1 no 8, décima meia dúzia. 18 e meia, obrigado. Então, 3304, acima de educação, desça para 0, corrige, 4 mil pés, deixa para 4 mil pés, chegada bom, se ajuste, 1012. 4 mil no 012, chegada bom, se está 3304. Sua frequência, livre a pista? Bom dia, Oxenê 6225, táxi via Alfa, reporte antes da Cuxê Juliette. Alfa, reportaria antes da Juliette, 6225. Aproximação, aguarda a pista livre, 120 graus, 8 nós. Aguardando, 434. Oxenê 6225, Alfa Índia 01 é o portão. Alfa Índia 01 é o portão, obrigado. Romeu, acho que é Bravo, prossiga. Romeu, você vai solicitar sobre a rua 15, próximo ao shopping Salvador, após vai entrar na pouso em Costa Azul. Sente. Controle, Mike é convicto ou interação no CPR? Sente, Mike é convicto, informa para a descida. Vamos lá. Gol 1922, desça para 2 mil pés, ajuste no 012, informa final LS X-Ray. 2000, 1012, 922. Então, 3663, uma milha da posição duna, completo final. E chame torre, na frequência 118, decimal, meia dúzia. 18,6, vou chamar, obrigado. 1935, so long, sir. Salvador Departure, good morning, Falcon X-ray, Alpha, Alpha Victor Echo. Alpha Victor Echo, radar contact on departure. Climb and maintain flight level 380 on dial departure. Climb to flight level 380 on the dial departure, Alpha Victor Echo. Obrigado. 1922, controle. Prossiga. Temos dois tráfegos próximo à duna que não irá interferir com a sua aproximação. Um está a mil pés, um Charlie 150, e o outro está a 500 pés, um Robson 44. Nenhum dos dois irá interferir. 227, obrigado. Para a descida, o Mike Corretor. Mike Eco Victor 500 pés, autorizado, informe através do Tuaçu. Doutor Salvador, bom dia, Trip 5217, informação Juliette. Trip 5217, essa unificação, chegada bom, se desse mantenha 050, ajuste 1012. Será para o 050 ou 5217, vem desculpa. Torre Salvador, TAM 3663, vai passar o externo, pista no zero, visual. No 434 da Gol, no solo aos 12, direita, 1219. 219, obrigado. Bom dia, Gol, no 434, vibrou. Uno 434, táxi via Alfa, reporte antes da Taxi Juliette, aguarda as instruções. Alfa antes da Juliette, 434. A Papa Mike. Gente, Lima Papa Mike, mantenha-se em condições visuais, 500 pés, ajuste 1012, voando rotatório, por gentileza, acionando o transponder 0241. O ajuste no 012. Vive pouso para o TAM 3663, obrigado. 63, confirmando livre pouso, uma centena com 10 nós. Livre pouso, 3663. Parada Barra. Bravo que Luiz, que não tenho tráfego informá-lo no setor. Mantenha as condições visuais, tem frequência livre para coordenação. 1, 2, 3, 4, 5. Patrulhe Capatão do Bravo que Luiz, que no travão de Parada Barra. Bravo que Luiz, como recebe? Uno 922, completo sinal, chame torre. Uno 18, decimal 62. 362, obrigado. Bravo que Luiz, controle. 22, continua a aproximação, aguarda a autorização. Vai continuar o 22. Travão de Parada Barra, copia o Bravo que Luiz. O homem, acho que o Bravo copiou o Bravo que Luiz. Afirmativo, copiou, está no Travão de Parada Barra. Eu copio mesmo, porém ele não me entende, não me escuta. O senhor tem condições de fazer uma ponte? Como é, senhor? Informá-lo que tem frequência livre. Sou Bravo que Luiz, que o Romeu Fosca Bravo em ponte, a frequência está livre, dada pelo controle. Trato, Romeu Fosca Bravo. É na final proposta, Romeu Fosca Bravo. Tem frequência livre, a forma é agressa. Torre 3663, livrando? Ei, solo aos 1-6, 1219, 3663. 219, boa. 9922, da Gol, 120 graus, 10 nós, tem livre pouso, pistão 0. Livre pouso, 1-0, 9-2. Alfa, reportando, taxi Juliette. E a Alfa, reportando a Juliette, 3663. Reporta antes, ok? Reporta antes. Paulo Salvador, Vitor Bravo, Luiz, informa até um reboque que agradece o apoio. Chame torre para o ingresso no circuito de tráfego, na frequência 118, décima meia dúzia. Salvador, boa, Oceana 6312 com a Juliette. Oceana 6312, acendo indicação, chegada Mar e desça para 050, chegada Mar, ajuste 1012. 1012, desce até o 050 na Mar, Oceana 6312. E o Mike é Covito, passou pela sua. Está presente, autorizado, base pela direita, é Covito, reporte base para final, é Covito. Ajuste no 092. Vou dar 7, Mike, Covito, pela direita. The alternate will be 13325. Passareiro 2223 na escuta do Sol Salvador. Passareiro 2223 na escuta. No solo 18, direita, 1219. Direita, 1219, bom, 931. Quador, bom, 922, virou. 1922, bom dia, livrou, chamou, táxi via Alfa, Juliette, 612 é o portão. Alfa, Juliette, 612, gol 922. Vai ingressar a base para final da Alfa 7, Eco Vito. Eco Vito já avistado, tem livre pouso. Cabeceira 1-7, uma centena com 10 nós, Eco Vito. Perdão. O 922 é... solo voltando? Escuta o 922. Seu portão agora foi redirecionado, ok? Vai ingressar via Kilo, primeira taxiway à sua esquerda e pátio 3. O pátio de destino é o 3, quando lá tem sinalizador, o 922. Kilo, até a posição 3, o 922. Mas já próximo... a rota agora. É a 08. Ah, ok, pátio 3, posição 08, voo 922. Série 2223 na escuta? Pô, Mike, final 97 autorizado, reporte 3 milhas, Lima, Papa Mike. Ingressar 97, reporte 3 milhas, o Papa Mike. Ecovito no solo aos 2-1 no pátio 4, livrando frequência. Um bom dia, Ecovito. Bom dia. Volta já já. Final de 3 milhas 07, o Lima, Papa Mike. Lima, Papa Mike, pouso autorizado, pista 17, 120 graus, 10 nós, Papa Mike. Yes, Papa Mike. Estabilizada pista a vista, tá 3304. Tende, 2.042 terra, completo final, chame torre, 1.186. 186, 3304. Trip 5217 vai atingir 5 mil pés. Autorizado 2 mil pés, 1012, ajuste, informe estabilizado. Tomará 2 mil pés, o informe estabilizado, o Trip 5217. Oxana 6312, redução para 200 nós, desse mantenha 3 mil pés, Oxana 6312. Confirme 6312. Desça para 3 mil pés, ajuste no 012, redução para 200 nós. Reduzimos 200 mais 3 mil pés, 3.02. 304, externa, baixada e travada. Graus com 10 nós, tem livre pouso, pista 10, tanto 3304, ajuste 10, 12. 10, 12, livre pouso 10, 3304, papi, brilho máximo, por favor. Lima, Papa Mike, solo aos 24, frequência livre, Papa Mike. controle o India November Alpha para o regresso a Salvador. Gente, India November Alpha, retorne via corredor forte, só ingressando no corredor Interlagos. Ciente atualizado, regresso a Salvador via corredor forte, 1.000 pés, reportará ingressando no Interlagos. India November Alpha. Meia 312, desce para 2.000 pés de forma estabilizada. 2.000, reportarei só localizador do 3P52 no 7. Centro, completo final do procedimento, chame torre. 118, desce para 6.200. 8.6, chamada 52 no 7. Aos 27, agora 219. 219, obrigado, bom dia. Bom dia. Torre, bom dia, o Trip 52 no 7, uma milha para externo, baixar travado. Salvador, bom dia, Trip 3304. Livrou na 6, quanto? Firma, Tibutan 3304. Táxi via Alfa Juliette 10 Portão. Alfa Juliette 10 Portão, Trip 3304. November Alpha do presente voo rotatório, ajuste no 012, reporte visual aeródromo. Estabilizando,